Nosso tema dessa noite é lei de todos os tempos. A palavra lei, para nós, ela tem um sentido de regulamentar, né? De regular as normas das condutas entre nós, humanos. E é interessante porque as leis humanas, elas são variáveis. Se tu vai para um lugar, pode encontrar leis de um tipo, para outro, enfim, são bastante alteradas. Mas o que nós falamos são as leis de Deus, as leis divinas, como são conhecidas, ou leis morais até. Essas, elas são eternas, são imutáveis, elas são iguais a como eram há milhares de anos atrás, são as mesmas. Elas não mudam. E é interessante porque nós, humanos, quando entendemos um pouco dessa grandeza que é Deus e do quanto nós estamos inseridos dentro dessa lei dele, nós buscamos, de alguma forma, materializar isso. De que forma? Bom, as religiões, quando foram se formando, cada uma delas praticamente tem um código, um livro. É uma Bíblia, um Alcorão, uma Torá, enfim, vários. Que disciplinam a sua norma interna ou o seu entendimento de Deus. Porém, mesmo que cada religião traga um entendimento sobre essas leis, a lei é igual para todos nós. Sendo nós espíritas, católicos, islâmicos, não interessa, podemos ser até ateus. A lei é igual para todos nós. Não tem jeito. E aí, a gente pergunta assim, mas onde é que então está essa lei? A gente pode dizer, bom, está na nossa consciência, está em algum lugar. Na verdade, ela está dentro de nós. Somos todos criados pelo mesmo Pai. Todos nós temos na nossa criação essa concepção para que nós fomos criados e o que nós temos que fazer. A gente se perde um pouco nessa caminhada longa através de todas as seduções que somente a vida material nos oferece. A gente às vezes sai um pouco do caminho, um bom pouco, né? Através de todas essas tentações que nos iludem por um tempo. E aí vem a lei, e não de uma forma dura, mas até de uma forma suave, ela nos recoloca nos trilhos, no caminho. Então, tudo aquilo que a gente às vezes entende como dor e sofrimento, principalmente, na verdade é uma forma de nos fazer entender de que alguma coisa estava sendo feito de forma errada. O caminho não era aquele, então é que nem voltar, né? A gente tem que retornar, voltar e tentar achar o caminho certo de novo. Então, é cansativo. Às vezes parece que não tem esperança, mas são formas de enxergar a mesma coisa. São tudo formas. Dentro dessa nossa compreensão, que a cada dia, vamos dizer assim, a gente vem ampliando ela, porque eu disse que as leis são eternas e são imutáveis, e são as mesmas há milhares de anos, mas nós humanos, nós espíritos encarnados, ao longo de todos esses tempos, nós conseguimos melhorar a nossa compreensão dessas leis. Ainda estamos bastante longe de uma compreensão verdadeira, é só ver quantas coisas acontecem ao nosso redor, acontecem dentro de nós, quantas contrariedades a gente ainda manifesta por não entender essa lei, que é igual. Então, quanto mais nós buscamos entender, buscamos, às vezes, acalmar, daquela respirada, aquela interiorizada, a gente passa a entender um pouquinho melhor ao longo desse tempo todo, vários irmãos nossos vieram para nos falar sobre isso. Se nós pegarmos, eu citei os livros antigos, na própria Bíblia, no Velho Testamento, existem uma série de relatos de profetas falando de várias coisas. Tempos depois veio Moisés e trouxe, ou recebeu, aquelas leis que para nós são talvez as mais conhecidas, que são os 10 mandamentos. Um bom tempo depois ainda veio Jesus e ele não descartou nada de tudo aquilo que tinha vindo antes dele. Muito pelo contrário, ele até disse, né, eu não vim destruir a lei, eu vim para que ela se cumpra. Ele veio para auxiliar que a gente entendesse um pouco melhor tudo aquilo que já tinha sido dito pelos todos aqueles profetas, todos aqueles irmãos maiores nossos que vieram antes. Então, dentro dessa linha que Jesus nos trouxe, uma linha totalmente nova, mesmo dizendo as mesmas coisas, mas de uma forma que fosse mais compreensível para nós, de um entendimento. E mesmo assim, ainda a gente não entendeu muito, né? A gente sabe várias coisas porque está escrito, a gente relê, repete, mas a parte da vivência disso ainda é um pouco complicado para a gente fazer. Mas está ali, está guardado. Ele nos mostra a mesma lei, como eu disse, só que de uma forma mais suave. Ele tenta nos mostrar que a gente não precisa lutar de uma forma ignorante contra os outros. O nosso grande embate é conosco. É a questão da transformação que nós temos que provocar em nós. Esse padre aqui até não diz, mas tem alguns que falam, né? A frase dele, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele quer dizer com essas palavras, né? Que para todos nós, menores do que ele, para a gente conseguir se libertar dessas mazelas humanas que a gente vive repetindo, que nos incomodam, que nos aprisionam, nos escravizam, a gente tem que olhar para um outro lado, a gente tem que começar a aprender um pouquinho mais sobre o que essa lei quer nos dizer, o que ela traz dentro dela. Ele falou tanto sobre amor, e ainda a gente não consegue aplicar esse amor que ele fala, porque amor para nós é uma palavra tão endeusada que a gente não conseguiu traduzir ela de uma forma prática. Quando ele diz, na tradução dos 10 mandamentos que ele compila em 2, sendo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. A gente pensa assim, mas como é que eu vou amar o meu próximo se eu não gosto dele? Mesmo aqueles que eu digo que eu gosto, eu não gosto tanto assim. O que eu gosto mais é de mim. Como é que eu vou amar quando o meu movimento é sempre de atração, é de interesse por mim? É os outros que têm que me amar, não eu que tenho que amar os outros. A gente não consegue fazer esse movimento, mas está escrito e a gente vai aprender. Vai levar um pouco de tempo, mas a gente vai conseguir. Essa é a grande ideia, né? A gente vai conseguir. Quanto mais a gente se esforçar, mais rápido vai acontecer. Mais suave vai se tornar o nosso dia. Porque hoje, se a gente olhar o que nos incomoda, o que nos causa aflição, são os nossos problemas mundanos, vamos dizer assim, para não chamar só os de materiais, porque nós temos problemas das emoções, a questão mental que nos incomoda muito, que a gente fica sempre envolvido em coisas que nós não temos como resolver, porque são coisas externas nossas. Então a gente tem que tentar entender a fonte dessas situações e como é que elas são resolvidas. E ele diz até no capítulo 6, no título O Cristo Consolador, ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que ele quer dizer com isso, né? Não é para a gente chegar lá e despejar os nossos problemas para ele, mas é entender a mensagem dele, o que ele quis nos passar durante aquele curto tempo de vida terrena que ele teve, para que a gente, através desse entendimento, a gente consiga realmente entender que esse fluxo da vida é muito rápido e que tem que ter alguma coisa mais importante no fundo de tudo isso, algo que realmente nos modifique e nos marque, que faça diferença. Então, quando a gente fala, né, dessa lei de todos os tempos, nada mais é do que tentar compreender, porque ela é igual, ela é a mesma. Ela atua sobre todos nós e ela é suave, ela não é dura, ela é suave. A questão é apenas a gente compreender para se inserir nela e poder realmente usufruir disso de uma forma saudável e verdadeira.